E eu vou conversar agora aqui na programação com a Ioná Gabriela de Castilho, ela que é atriz, é discente, né, formando ali no curso de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar na UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Satisfação recebê-la aqui para a gente falar aí de um projeto, né, que surgiu justamente a partir, né, da sua atuação ali na universidade, né, sua, o seu trabalho de conclusão de curso, um trabalho que leva a alunos aqui de Foz do Iguaçu, da rede pública, algumas informações aí sobre a questão da alimentação, enfim. Conta um pouquinho para a gente desse projeto. É, bom dia. É isso mesmo, a partir da minha pesquisa de TCC, né? Eu sou, como você falou, eu sou de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar. É, dentro do curso existem essas duas ramificações, eu me identifiquei muito com a parte da segurança alimentar. E antes de eu entrar na universidade, eu já trabalhava com teatro, sou atriz e contadora de histórias. Então, quando eu entrei, eu me apaixonei pelo curso e aí ficava aquela dúvida, né? Mas como que eu vou, como que eu sou atriz e vou fazer uma faculdade de desenvolvimento rural? E ao decorrer do curso, com incentivo, apoio e assim, luz dos meus professores, eu percebi que eu poderia juntar essas duas coisas, né? Foi aí que iniciou uma pesquisa para ver como que se dialoga com a criança dentro da escola o tema da alimentação. O tema da alimentação é um tema importantíssimo, né? Então, assim, já que é tão central e tão importante esse debate, por que que a criança não está incluída nele? E foi a partir daí que eu e minha orientadora começamos a montar o projeto de TCC. Fui para a banca, fui aprovada. E, um tempo depois, a Fundação Cultural lançou um edital para submeter projetos. Como eu sou contadora de histórias, de qualquer maneira eu iria submeter algum projeto, mas pela graduação, pela minha pesquisa, eu fiz algo relacionado à comida, falar de horta, falar de onde a comida vem, né? Porque dentro das escolas, muitas vezes, quando eu estava fazendo TCC antes, em outros trabalhos, eu percebi o quê? Que a criança, ela assimila o sabor dos alimentos ao industrializado. Então, se você dá um morango e um danoninho para uma criança, ela vai assimilar o sabor do morango ao doce, não à fruta, de fato. Então, foi aí que eu falei, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa abordar isso. E, para mim, né, nada melhor do que a contação de histórias, que é um método lúdico, é um método que consegue ali dialogar melhor com a criança do que, por exemplo, eu dar uma palestra, né? A criança não vai prestar atenção muito tempo em mim. E aí, eu comecei a planejar, submeti o projeto foi aprovado. Então, são 10 escolas, o projeto está passando por 10 escolas do ensino municipal de Foz, do ensino fundamental, né? Que são os pequenos. E aí a história elabora muito sobre isso, né? Sobre uma criança que ela descobre que a horta da casa da avó dela não foi comprada no supermercado. E para ela, assim, o mundo dela caiu, né? Tipo, como assim? Não veio numa sacolinha, não veio em vários potinhos e daí você montou. E a avó dela explica isso para ela, né? Que não, que a horta a gente faz em casa, né? A gente tem acesso à horta, muitas vezes, né? A comida do mercado, a comida da feira, ela vem de um produtor rural, né? Então, apresentar para a criança quem é esse personagem tão importante que é o produtor rural, né? O que o produtor rural faz? Qual que é a relevância dele, né? Explicar para a criança que o rural nem sempre é tão longe da nossa casa, né? Aqui em Foz, a gente tem área rural muito grande. E o debate é esse, né? É poder abrir um leque de possibilidades para o professor trabalhar esse assunto em sala de aula. Enquanto você falava aqui, eu visualizava claramente essas questões, porque eu tenho uma filha de 3 anos, claro que o público que você trabalhou é um pouquinho mais velho, né? O pessoal ali, enfim, do primeiro ao quinto ano, né? Nas escolas municipais. Mas realmente há uma dificuldade hoje das crianças, né? Nessa parte de visualizar de onde vem o produto, por exemplo, o leite, né? O leite da caixinha, né? De onde vem aquele leite até ele chegar ali? A questão das frutas, né? Associar o gosto das frutas ali a esses produtos industrializados, porque há um marketing muito forte, né? Até em cima desses produtos. Como é que foi aí a aceitação das crianças? Como é que foi até aquele olhar das crianças ali de descoberta enquanto você fazia essa ação de contação de histórias? Cada escola é uma surpresa, assim, eu sempre falo, eu vou numa escola e eu sempre falo, ah, essa foi minha preferida, daí eu vou para outra, essa foi minha preferida, porque sempre tem algo novo. As crianças, eu acho muito interessante, eu gosto muito de trabalhar com crianças justamente por isso, porque às vezes a gente... na vida adulta, a gente acaba subestimando a inteligência da criança. Então, a gente fala com a criança como se ela fosse muito inferior, né? O intelectual dela fosse... E não é. Porque durante o processo da pesquisa, lá no TCC, quando eu conversava com as crianças, quando eu conversava com os pais, as crianças, elas usavam termos mais técnicos para falar comigo do que os pais. Então, assim, às vezes os pais, né, me falavam sobre uma alimentação balanceada, uma alimentação com carne branca, uma alimentação sem fritura, correto, é isso mesmo, é por aí. E as crianças, elas já me falavam o quê? É uma alimentação com proteína, com vitamina. E eu falava, gente, mas de onde vocês tiraram essas palavras? Então, assim, nas escolas, quando a gente... Eu em parceria com um amigo chamado Juliano, ele fez uma horta interativa para eu poder mostrar para as crianças o processo de colheita e de plantio de mudas. E quando eu mostro a horta, tem alguns alimentos, né? Tem tomate, morango. Eu tentei trazer o que, de fato, elas veem no dia a dia, né? Se eu levasse, por exemplo, um kiwi, eu não sei se todas as crianças conhecem, mas um tomate, um morango, tá ali no dia a dia, né? Então, quando eu mostro para elas a horta, eu sempre pergunto, o que é isso? É um tomate. Todo mundo responde, tomate é fruta ou é verdura? É fruta. Ou, é verdura. Eu falo, não, é fruta, tomate é fruta. E elas interagem muito, tem a cenoura, de onde? A cenoura está embaixo de onde? Está debaixo da terra. A cenoura é uma raiz? A cenoura é uma raiz. Quem conhece horta? A maioria das crianças conhece a horta da casa do vô, da avó, do tio, né? Ou em casa mesmo. E a aceitação está sendo legal, porque num determinado momento da história, quando a menina da história pergunta para a avó, né? E onde você comprou a sua horta, avó? As crianças riem, porque elas têm a dimensão de tipo, não, mas horta a gente não compra. Então, assim, está sendo muito legal, está sendo muito interessante aprender junto, sabe? Ver que da minha percepção como contadora, a aceitação está sendo interessante. Está sendo divertido para eles e para mim falar sobre isso. Assim, cada sessão vem uma pérola junto. E aí que torna engraçado para eles, para mim, para as professoras, pedagogas, diretoras, quando elas ficam para assistir, todo mundo se diverte. É interessantíssimo. Eu até vou aproveitar sua presença aqui, né, para pedir aí, né, dicas com relação a contratar este assunto, né, dos alimentos e tudo mais, enfim, como pais e professores podem fazer essa abordagem para que a criança, né, ela possa, desde pequenininha, já crescer aí com essas noções? Olha, eu não sou especialista, né, mas pela pesquisa, pelo que a gente tem, assim, aprendido, lido, visto aí artigos de colegas que estão mais aprofundado na área ainda... na minha casa, a gente tem uma criança, então a gente sempre tenta fazer com que ela participe do processo, né, de cozinhar, né? Então, assim, leva a criança para a cozinha, né? Vai fazer uma sujeirinha? Vai fazer uma sujeirinha. Mas, assim, tudo bem, ela está aprendendo, ela está entendendo. Eu acredito, assim, tudo que a criança coloca a mão, tudo que ela participa, ela vai querer provar, porque foi ela que fez, né? Então, assim, deixa a criança participar, deixa a criança... perguntar, as coisas, elas acontecem melhor, leva a criança para a horta. Nas escolas eu sempre pergunto, e aí, vocês vão na horta? Tem horta na escola? Tem escolas que tem escolas que ainda não tem horta, tem escolas que estão com a horta parada, às vezes, né, por questões aí do clima, da falta de tempo, mas a criança gosta de participar, né? Na minha casa, a nossa criança gosta de fazer bolo. Então, assim, a minha mãe faz um bolo de kefir, que é um iogurte natural. E é um bolo muito simples, né? É muito simples mesmo. Mas quando ele senta para comer, é no mínimo duas fatias grandes. Porque, assim, né? É o meu bolo. Fui eu que fiz esse bolo, então, assim, como que eu não vou provar o bolo que eu fiz, né? Então, assim, deixar a criança participar, explicar, né? Eu acho, assim, que é muito, como você citou, é muito difícil competir com a publicidade na cabeça da criança, né? Então, você liga um canal de desenho, a criança é bombardeada de informação. Então, competir com isso é muito difícil, né? Eu não culpo os responsáveis, porque às vezes cedem, porque é difícil você negar coisas que estão sendo ali a todo momento jogadas para a criança, né? Mas eu acho que é aí que entra a questão de, assim, da participação mesmo, né? Eu vejo muito, as crianças comem super bem a merenda da escola. A gente não passou ainda, né? A gente, que eu digo, é eu e o meu colega, Carlos, que também é de desenvolvimento rural e me acompanha nas contações. E a gente, assim, a gente tem visto que o que a escola passa pra gente é que as crianças comem muito bem a merenda. Só que em casa é diferente. Então, o que que é diferente? Muitas vezes, eu, na minha pesquisa de TCC, o que foi associado a essa diferença foi ao tempo dos pais. Então, assim, às vezes está tão corrida, tanta coisa, é trabalho das 8, às vezes às 8 da noite, é difícil ter tempo para cozinhar. Mas a criança sente isso, né? Então, assim, muitas crianças falaram para mim sobre a questão do miojo, né? Ah, eu como muito miojo. Por quê? Porque o miojo é rápido, né? Mas se você tenta, eu sempre falo para eles, né? Eu sempre pergunto para eles o que é comida de verdade. E vou perguntando, miojo é comida de verdade? Não é miojo comida. E assim a gente vai conversando. E teve uma situação que uma criança me perguntou, como que eu sei o que é comida de verdade e o que não é? E eu tinha uma professora que ela sempre falava, olha, leiam os rótulos. Se você lê o rótulo e você não entende o que está escrito lá, essa comida não é de verdade, né? Normalmente, quando é de verdade, nem tem rótulo. Então, e levar essas informações para a criança, entendeu? Tirar um pouco o industrializado, tentar fazer coisas em casa. Você gosta de danoninho? Vamos fazer um danoninho em casa? Gente, dá para fazer, tem várias receitas aí disponíveis. E começar a colocar isso para a criança começar a aceitar, porque o paladar, ele é muito particular. Mas você tem que ir testando, né? Tem muitos métodos de inserção alimentar para a criança. E eu acho que é interessante, assim, né, na minha percepção, é você inserir a criança no momento do preparo da refeição, no momento de comer. Não é hora da TV estar ligada, né? O momento de comer é hora de a gente falar dessa comida, de onde é que veio essa comida. E aos poucos, eu acredito que é como o projeto, né? O projeto é algo muito pequeno comparado ao que ainda precisa ser feito. Mas eu acredito que seja uma forma delas, ao mínimo, questionarem o que elas estão comendo, né? Olha, e tenha certeza que, assim como o seu projeto foi bastante importante aí para muitas crianças que participaram, sua entrevista aqui também foi bastante importante para muitos dos ouvintes que estão nos acompanhando aqui na RCI. Ioná Gabriela de Castilho, muito obrigado pela participação aqui na RCI. E sucesso aí nessas iniciativas, enfim, que continua inclusive fazendo ações nesta área. Muito obrigada, agradeço o espaço, o convite. E é isso, gente. Como eu falo para as crianças, comer bem é um direito nosso. Então, a gente tem que reivindicar esse direito, ler sobre isso e saber o que a gente come para a gente sempre estar ação, né? E muito daqui obrigada. A pouquinho nós vamos...